Ela tá no frevo, apelidar é lá de Bright. Hoje tem neva negro, o sol raiou na city. Eu te faço convite, a dona Ina tá em casa. Hoje eu tô sem limite. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo, apelidar é lá de Bright. Hoje tem neva negro, o sol raiou na city. Eu te faço convite, a dona Ina tá em casa. Hoje eu tô sem limite. O sol raiou na city, hoje tô sem limite. Convida as donas, hoje o barraco, banda tá pro crime. Tá desde ontem virada e não consegue dormir. Procurou Nemo, tão achou, stick serve aí. Noiva de branco no frevo, não vai deixar tu sonhar. Amante da madruga, estriguino ratatá. Hoje ela quer violar, a lei dos bota se pá. Bota mais bright pra essas donas, deixa o mundo girar. Três dias longe de casa, envolveu com as amigas. Tipo zumbi, lombrada louca, estatala retina. Mulher bandida, sedutora, hoje ela vai a forra. Tá escamada, cheia de marra, mas sei que tu gosta. O sol raiou na cidade, tais mais bright pra nós. A banca aqui tá louca e ninguém vai fechar o zói. Que é prova do pão mágico, comercial escama. Boca dormente é atraente, mas tem que ter grana. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar é lá de Bright, hoje tem neva negro. O sol raiou na city, eu te faço convite. A dona Ina tá em casa, hoje eu tô sem limite. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar é lá de Bright, hoje tem neva negro. O sol raiou na city, eu te faço convite. A dona Ina tá em casa, hoje eu tô sem limite. Apelidada de Bright, hoje eu tô pro combate. Na madrugada curtindo com nós é sem massagem. De aba reta, escopeta, com nós aqui não tem treta. Por enquanto é só a gel que tá constando na mesa. Desce mais uma, compadre, bora curtir à vontade. Até o sol raiar na city junto com a malandragem. Joga o verde na seda, manda fumaça pro ar. De madrugada adentro que é pra nós relaxar. Virado desde sexta com as mina de fé firmeza. A Bright já tá esticada, bora curtir a poeira. Hoje nós tá sem limite, vamos virar na city. Nariz escorre nessa porra, mas eu sei que não é gripe. Traz mais escama pra essa dona que o barraco tá uva. Depois da zero é só fight, Bright Kama Sutra. Tá seminua de bermuda e tatu na coxa. Pra tu tá cheio de pomagem que elas ficam louca. De Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar é lá de Bright, hoje tem neva negro. O sol raiou na city, eu te faço convite. A dona Ina tá em casa, hoje eu tô sem limite. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar é lá de Bright, hoje tem neva negro. O sol raiou na city, eu te faço convite. A dona Ina tá em casa, hoje eu tô sem limite. O sol raiou na city. Os meninos tá virado, lombrado, suado, mas ainda tão no embalo. Morgado não, meu chegado, tão tudo escamado. Noite passada foi lenda, tirar os peixes do aquário. Pânico, vida louca, aí firma, sustenta. Vão de Bright, de marafa, de vodka, a cerveja. Não é surpresa que os raios é a vontade na mesa. Elas gostam, elas gozam, a vidinha de princesa. Branca como a neve, como o algodão é leve. Pesa na mente e nas veias o sangue ferve. Se morde, descontrola, lá vem outra madrugada. Se joga, se entrega, é pipoca, é pancada. Quer esquecer os problemas, estica mais uma e cheira. Plataforma, canudo, deixa subir pra cabeça. Já são três dias na rua, sem limite, parceiro. É vida que segue de segunda a segunda nos frevo. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar é lá de Bright, hoje tem neva negro. O sol raiou na city, eu te faço convite. A dona Ina tá em casa, hoje eu tô sem limite. Noiva de Brokel, hoje ela tá no frevo. Apelidar